bom. Sempre sonhei fazer um som bem pra cima, firme no tom. Tem minha vida jogada nas linhas, com os versos mais fudido que tinha. Guardadas 7 chaves do lado esquerdo do peito. Mania de menino sonha demais. Hoje sei a importância do que trouxe, tudo que ficou pra trás, certo? Sem direção, entende? Se ao menos saber o que ser juiz, doutor, servente. Ana Cristina, minha mãe, meu orgulho. Mãe solteira aos 20. Nós dois e um mundo sujo, cruel, perto da fome. Para uma negra classe C, na responsa de me fazer homem. Sem muitas coisas, satisfeito com pouco que tinha. Que o amor foi mais primordial do que as latas de farinha. Lacta, dignidade intacta, valeu muito ter dado a cara a tapa nas etapas, saca? Aquelas coisas que fica na memória, e a pergunta nunca respondida, meu pai onde mora? E assim se fez, no meu canto sozinho esperando a minha vez. Só o tempo faz o destino, eu sei, às vezes tendo que improvisar. Alan, Maiana, meus irmãos, melhor presente que Deus pôde me dar. Feliz pelas conquistas, ansiedade quase me mata. Por pouco não desviei minha rota, como vários na quebrada. Segui a estrada com a certeza que não poderia ficar nas paradas. Se a vida é dura como pedra, então sou água. Oi, sem ambição nós foi, sem ambição nego foi de peito e cara, de acordo com o que nós pôde ser, pra servir.